104,9. A serviço da comunidade. Apoio Cultural. 6 horas. Você está ouvindo Rádio Brasil FM, 104,9 MHz. ZYM 725, canal 285, Araraquara, estado de São Paulo. 24 horas no ar. Brasil FM, a rádio sucesso. O dia já vem raiando. É hora de despertar. Acordar com disposição e a companhia de Inosélio. O caipira alegre e diferente que agrada toda a gente, grande e miúda, porque sua alegria não muda. Rancho do Inosélio, os bons tempos estão de volta com o melhor do sertão. Bom dia, Inosélio! Bom dia para toda a Araraquara, bom dia para toda a região. O Rancho do Inosélio está no ar. Eita, eu de cá, você de lá. Vamos agradecer ao nosso Deus lindo e maravilhoso pela vida, pela alegria e a disposição de estar aqui mais um dia, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, né? Eita. É, vamos tocar pra frente, que atrás é vindo, gente. O tempo passa e não avisa ninguém. E esse minuto faz parte da eternidade. Para toda Araraquara, para todas as famílias que já estão aí com o radião ligado, sintonizado aqui na 104,9, um abraço e um carinho, um respeito do Inosélio a todas as famílias, né? E agora no ar, consagração a Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe e nossa rainha. A palavra do saudoso e reverendíssimo padre Vitor Coelho de Almeida. A bênção especial também com o santo padre Donizete Tavares de Lima, o santo padre de Tambaú. Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Muito bem, vamos começar o programa então trazendo música bonita para você curtir aí, ó. Ao despedir da minha doce namorada, um beijinho selou nossa despedida. Fui ocupar a poltrona 35 de um monobloco que já estava de saída. Quis o destino, por maldade ou ironia, que a poltrona 36 fosse ocupada por um alguém que eu deixei um certo dia. Qual a razão? Eu não me lembro quase nada. Do toca-fita vem a nossa melodia, e da poltrona 36 ela sorria. No toca-fita vem a nossa melodia, e da poltrona 36 ela sorria. E nos teus olhos cor do céu aquele mesmo amor, e nos teus lábios um convite para um beijo meu. Tomei seu rosto com carinho entre as minhas mãos e prometi que desta vez não vou dizer adeus. Ao sabor da velocidade ela me abraçou, se uniram nossos lábios e o tempo parou. E o monobloco meu carinho transportava, e o longo asfalto em céu azul se transformava. No toca-fita vem a nossa melodia, e da poltrona 36 ela sorria. No toca-fita vem a nossa melodia, e da poltrona 36 ela sorria. Sonhos que me iludiam se desmoronou quando o cordão da campainha sua mão puxou. E o seu olhar banhado em pranto a me pedir perdão, quando sem fala em nosso adeus lhe estendi a mão. O monobloco então parou, meu coração também. Ela ao descer foi recebida por um outro alguém. Todo meu amor ficava, todos me olhavam, pouco importa, eu chorava. No toca-fita vem a nossa melodia, e a poltrona 36 está vazia. No toca-fita vem a nossa melodia, e a poltrona 36 está vazia. vazia. No toca-fita vem a nossa melodia. E a poltrona 36 está vazia. Estamos aí, vamos agradecer aí também panificadora Pão Caseiro, ali na Maurício Galho, no Jardim Imperador, e na Vaz Filho, no Jardim América. Comércio de Sucata São José, muita gente ganhando a vida agora, vendendo sucata, né? Arrecadando, isso, colhendo sucata pelas ruas, né? E vendendo sucata lá pro comércio de sucata São José e ganhando aí o seu pão de cada dia, né? Cada um se vira como pode nesta pandemia, não é mesmo? Pois é, comércio de sucata São José, compra toda a sucata que você tiver. Estrada Municipal Maria Mendes, 759, no terceiro distrito industrial. Um abraço e um bom dia lá pro Délcio e pro Tiago também, né? Giovanni Móveis, certeza e central de grandes negócios. Quer comprar uma casa, vender uma casa, comprar um terreno, um apartamento? Giovanni Móveis é o endereço certo para você comprar, vender ou alugar. 1918, telefone 3311-0848. Luizinho, mestre da pintura, quer pintar sua casa? Fale com o Luizinho, 3322-6717. Estamos também com Coração Caliente, é o disco mensagem da Lúcia. Coração Caliente no Vale do Sol, né? Eita lasqueira, né? Tem lindas cestas e bichinhos de pelúcia para você presentear. É? Coração Caliente, sempre presente no coração de toda gente. Coração Caliente é o disco e mensagem da Lúcia, né? Eita, lindas cestas para todas as ocasiões. E agora trazemos mais uma música para você. Olha só. Passarinho, queria voar o espaço e sentar devagarinho na voltinha dos teus braços, pra gozar dos teus carinhos e aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Partiu e me deixou numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que eu estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. Thank you.